a força-tarefa do Ministério Público ligada à criminalidade organizada, por conta das situações todas que eu já relatei, e principalmente ao Ministro do Meio Ambiente e a todos os órgãos de operação, tanto a agência quanto para que nos dê prioridade aqui nesse tratamento, para que a gente consiga fazer esse equacionamento da real situação, para que eu possa trazer para vocês hoje um retrato, e aí sim a gente trabalhar com medidas factíveis, mas reais, não imaginárias, né? E, assim, se te serve de alento, a gente está com tudo já oficiado para lá. Então, eu estou aguardando um retorno, inclusive com audiência com o secretário de Meio Ambiente já agendado, doutor Germano, em que irei eu, a juíza e mais outros elementos da Força de Defesa e de Segurança para tratar especificamente dessa questão mais melindrosa nesse instante.